Acorda, Dudu, parceiro, tá viajando. Com tanta coisa boa, que é isso que cê vem rimando? Que papo é esse de bandido da quebrada? Tá ligado que esse assunto é Deus que desagrada. A palavra tem poder. Cê pode crer, se cê diz que é bandido, um bandido cê vai ser. Pras vizinha, bandido, pras mina, metido. E pros parceiro da quebrada, o maluco que ficou esquisito. Da madrugada, o moleque de touca, que passa, abre a boca pra mandar uma gíria louca. Não, cê pode mais, cê pode muito mais. Use a base, a consciência e sua rima e vai pregar a paz. Mostra a solução pra quem tá perdido. Sirva de bússola, guia esse menino que tá no caminho errado. Vai, lembra do passado, vai lá, faz desse sofredor seu aliado. Mostra a solução com projeto social, com protesto no rap, juramento profissional. Mas faz por amor e não pra parecer, porque a palavra tem poder. Que nada, mané, cê não vê jornal, TV. Vai ficar aí esperando acontecer, cê vai ver. O burguês vai te jogar na cadeira elétrica, apenas se você rimar fora da métrica. A vida é bem maluca que tu pensa, família. Um churrasco entre preto é formação de quadrilha, pô, boy. Racismo sim, preconceito, sei lá. Eu só sei é que existe e não preciso procurar. Tá lá, publicado para quem quiser ver. Favela não é filme nem programa de TV, porque não tem saúde, educação, moradia. Emprego não bate na porta da periferia. Estilo super-homem, pro alto e avante. Se eu fosse da família Severino Cavalcante, com certeza teria emprego garantido. A família no poder e o povo todo fudido. Mete a mão no ferro e vai buscar o que é seu. É hora de ser rei, chegar de ser plebeu. Vai conscientizar passando fome. É utopia querer ficar rico com microfone. Já sei, cê vai dizer que a vida é só problema, que os mano da favela sobrevive com os esquema, que os verme tá na pista só pra te sufocar, que as perversas desatina quem não quer negligenciar, que o político roube não vai preso, que o empresário mata uma cara e sai ileso, que a TV mostra tudo que não presta, que em fevereiro o povo só quer saber de festa. É tudo festa e a vida continua. Maria passa fome e a Patrícia posa nua. Os pretos da favela quer a loira dos Patrício. As pretas da favela quer os boys de conversível. Mas você tá aceso, de olho bem aberto. Quando sente pilantragem, se envolve e vai pra perto. Sei, você tá certo, mas mostra a saída. Os moleque da favela também quer vencer na vida. Deixa de sonhar com a sinfonia da HK. Palavra negativa é mais sangue que vai rolar. Revolução armada, pega a 9 e vai pra pista. Vai lá, cantor de rap, metidinha, terrorista. A pista já tá cheia de maluco igual você. O que você prefere, miséria ou poder? Aí neguinho, cê escolhe o caminho que você quiser. Honesto de joelho ou sinistro de pé? Pois é, eu não tenho mais nada pra declarar. Agora cê escolhe de que lado você vai ficar.